montanhas, desperta esperança, perseverança, pela paz de espírito, mudança. Essa é a cobrança, tem valor, não se compara a grana. Não me corrompa, alimento pro povo do gueto. Mata sua fome, onde passo olhos baixos, é o retrato do soldado. Guerra sem pausa que maltrata cada operário. Irmãos da mesma cor, sinto sua dor, te peço calma. Energia negativa contamina sua alma. Contudo percebo que a vida te põe à prova toda hora. Seja uma rocha pra fechar, com chave de ouro a trajetória. Conta essa história concentrado, de olhos fechados. Trago o sentimento aceso no terreno abandonado. Com a fé em Deus e no que faço, sem mais delongas. Quem não acompanha o compasso, cê sabe é lona. A tentação me curta espaço, não se emociona. Com que você se apega quando nada mais funciona? Com fé eu vou seguir. Com pé na estrada, sigo na caminhada. Essa é a minha jornada, eu sei que vou conseguir. Com fé eu vou seguir. Com pé na estrada, eu sigo na caminhada. Essa é a minha jornada, eu sei que vou conseguir. Parceira, minha resposta é mais que a cédula de sangue. Se o sistema controla, eu vou fazer entrar em pane. O mal é que é constante, cobre os olhos pro pecado. Fico agradecido por estar vivo e recuperado. Passado caro, preço fixa na minha memória. Hoje eu me vejo entre um conceito distante da vida torta. Um passo à frente, da forma certa. Sequer preciso parar o carro desgovernado. Na direção do abismo, deposito minhas forças atrás do resultado. Todo jogo da vida pelo tesouro sagrado. Que surpresa, ainda tô vivo, firme e forte nessa luta. Aplica a redenção. Sem ela, mente não muda. Postura, atitude, foco. Mais mic e menos copo. Deus em primeiro lugar. Sem ele eu sei que não posso. Toda vez em proteção. Vê pelas mãos do Senhor toda a minha superação. Vejo um ser superior. Com fé eu vou seguir. Com pé na estrada, sigo na caminhada. Essa é a minha jornada, eu sei que vou conseguir. Com fé eu vou seguir. Com pé na estrada, eu sigo na caminhada. Essa é a minha jornada, eu sei que vou conseguir. Com pé na estrada, sigo na caminhada. Essa é a minha jornada, eu sei que vou conseguir. Com pé na estrada, eu sigo na caminhada. Essa é a minha jornada, eu sei que vou conseguir.